Já de ingresso, reforço alinhado e pronto, o Bravo Vitor Tango. A 3897, chame centro Recife 125, decimal 1, no alterno no 33, decimal 95. 251 no 3395, da 3897. Vitor Tango autorizado, decolagem pista 17, vento 120 graus, 99. O Tango decolou 39, controle 1 no 935. Controlar 35, controle o Bravo Tango. Bravo Tango, contato radar, se voltar no nível de 160, saída da EL. 60 da EL, Tango. Bravo Vitor Tango, direto em Léus. Vai pra lá, direto em Léus, né? Na 6259, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 95. 251, 3395, 259. Boa noite, 66, autorizado direto ITAP, desça até nível de voo 050, Senegal, no 010. Suno 866, desce para 2000 pés, visado final de procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, autorizado X-Ray 10, reportar estabilizado no localizador, 66. Voo 971, autorizada a chegada a bordo, desça para 4 mil pés. QNH 9110. Papa Romeu Bravo Vitor Tango, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna no 2000 decimal 0. Bravo Mike, vou em Mari, para a chegada a Mari, e eu só tenho nível de voo 050, QNH no 090. Abra o Mike, controle Salvador, como recebe? Confirme? Então vou em Mari para a chegada Mari, que é legal no 090, deixa até o 50. 050. Alô, tá? Você continua o tempo para cruzamento, não no 022. Vai ter chipá agora na sessão, né? Na sessão motorizada dona. Estabilizado no X3 da 10, gol no 66. 866, torre, o número de decimal 95. 285, boa. Trouxe Salvador, gol no 866, estabilizado no X-ray da 10. 866, que legal no 0-0, reporte no marcador externo, baixado e travado. Patrano externo, baixado e checado, 66. De fato, que é a Bravo Mike. No 971, deixa para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-ray, resposta visada no localizador. Patango, Serra Bravo Mike, está autorizado, vai direto TAP, descendo até 3 mil pés. 66. Autorizado, pouso pistão no 0, vento 120 graus, 8 nós. Centrilho, pouso pistão 0, boa noite, 66. 971, não tem condições de aproximar e pousar na pé de duna ou solicita vetor? Não aceita o 360 ou aguardo 400? 360 para Confins, na cola da pista 10, saída da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge, em Bridge intercepta uniforme Zulu 16 e segue conforme rota. Controle 1199-35, transponda 5430. Saída da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge. Bridge intercepta uniforme Zulu 10, segue até SMAP, após Lúvito, após conforme rota do plano de voo. Controle 1199-35, transporta 5420. Portaria de pronto. Chama nessa para puxa acionamento, 317. Solo Salvador, Gol no 866, eles vão se escutar. Boa noite, Gol no 866, siga via Alfa, Juliette, Portão 2. Alfa, Juliette, Portão 2, né, Mia? Olímpio 01, está autorizado a decolagem de pistão no 0, vento no 20 graus, 8 nós agilizando. O número é alto, autorizado a chegada, desce para nível de voo 050, que é negar no 090. Exato. 1971, torre 1895. 1-8-1-1-8-9-5, obrigado pela colaboração, boa noite com 1-9-7-1. Salvador, com 1-9-7-1, estabilizado em ILS. 9-7-1, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 1-2-0-2-8-9, que é legal no 0-0, 9-7-1. 1010, continua na aproximação, 1971. Ok, então é da Euleda, Leda Bridge e após Zulu 10. Bravo Mike, direita para 2.000 pés, cruzado sinal ILS, é possibilizado no localizador. 2.000, senta para trás, sinalizado o Serra Bravo Mike. Travado. Realizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, vento 9. DV pouso 10, gol no 971. Olimpo 01, decolou ao 01, subiu para 1.500 pés, curva à esquerda, reposta na perna do vento, dá 1.0. Reporta lá na perna do vento. 1.500 pés, dá 1.0. Perna do vento da 1.0, 1.500 pés para toque e remetida. Sétima, tem perna do vento, agora pode tirar a base ali. Olímpicos. Olímpicos 01, autorizado a tirar a base? É, reporte nacional, Olímpicos 01. Ok, vai girar a base, contra embaixo travado e formará na final. E para a chamada, chamada de aeronave. Gol 1971 no solo 07, libere pista pela direita, solo 219, agilize manobras. 219, gol 1971. Salvador, Gona 971, livre à direita, sua escolha. Tirando base, controle embaixo, travado, toque remete ali, 01. Afirmativo, reporte na curta para toque remete. Reporta lá na curta. Olimpo 01, está autorizado o toque arremetida, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 9 nós. Livre, toque arremetida, Olimpo 01. Tierra, Bravo Mike, Chime Torre, 198, decimal 9 e 5. 118, 9 e 5, grato, Serra Bravo Mike. Cono 168, desça para 2000 pés. Autorizada final do procedimento LS X-Ray. Reporte estabilizado no localizador. 2000 X-Ray autorizado. Está mais estabilizado no localizador Gol 168. Gente, o Serra Bravo Mike, intenção de avisar o prosseguir com 17. Gente, vai reportar no marcador externo para cancelamento de regra Serra Bravo Mike. Ciente, Mike. Se é Bravo Mike, tá visual, propõe para ingresso para 17. Autorizado, esquerda, para efetuar a base pela direita, reporte na conta final, plano IFR, cancelando outro mundo, se é Bravo Mike. Ciente, Mike, é para trás, final 17. Alinha e mantém pistão no zero. Alinha e mantém no zero, no zero lá vai. Olímpio 01, tô com RMT usando 1. Vai subir pra 1500 pés, curva à esquerda. E vai efetuar esperas na terra do vento da 10 devido a uma aeronave se aproximando da 17 agora pra pouso, ok? Evitando a sinal da 17, Olímpio 01. Afirmativo, com curva à esquerda para a terra do vento da 10, manterá 1500 pés, evitando o cruzamento da final da 17. Ah, Bravo Mike, informa o PD da Força Aérea, direcionando na perna do vento da 10. Mantendo 1500 pés, não vai interferir com sua aproximação para a 17, o Serra Bravo Mike. Sim, o Mike está de base para a final da 17. Autorizado pouso pistão no 7, vento 10 graus 08 nós, o Serra Bravo Mike. Ciente, livre pouso 17, está baixado e travado o comandante Serra Bravo Mike. 10 99, autorizado a decolagem pista 10, vento 10 graus 08 nós. Autorizado decolagem 10, 099. Olímpio está autorizado, prossegue na terra do vento, vai aguardar para gerar base. Olímpio na terra do vento, vai aguardar para gerar base. Aeronave 9, decolou 1-4, controle em 1-935. 135, uma boa. É a Bravo Mike, no Foz 14, confia em pátio. Controle Salvador, boa noite, gol 1-0, na verdade. Olimpo, vai manter, espera no setor e aguardar para prosseguir com a final da 1-0. Temos uma aeronave já se aproximando de Duna, Olimpo 01. Olha, 01 com curva à direita, terá o setor aguardando para reingressar na perna do zero. Sim, se abra o mais. Passa Santos 3197 com POB de 1951, alternando Santos Minas com 3 horas e 37. Copiado, 3197, táxi aprovado à direita, ponto de espera no 0, ajuste no 0 no 0. No ponto de espera, chame a torre, frequência 1-1-8-95-3197, tem um bom voo. Afirmativo, será direita, ponto de espera zona 0, chama a torre, 3295, estado 2010, uma boa noite, bom serviço, 3317. Igualmente, senhor. Controle, eu vou usar a lavagem e solicito a bridge da presente. Posso autorizar da El? Direto da El. 1-1-8, chame torre, 1-1-8-3-9-5. Oi, 3-9-5, até daqui a pouco. Até. Salvador, gol, 1-1-6-8, boa noite. 1168, quem negava 0 no 0, continua a aproximação, repórter baixar e travado. 0 no 0, reportar em Dano o índio acesso estabilizado, visual, espaçando travado, gol 1-1-6-8. Gente, 1-1-6-8, pouso autorizado, pista 10, entre de proa com 8 mais. Teve pouso, gol 1-1-6-8. O Olimpo 01 está com a visual coronada normal, pista antes de pernado dentro. Ingressar como número 2. Gente, está autorizado Olympus. Após a aeronave cruzar lateralmente com o seu trapo, você diz base e reporte na final baixar do lado. Afirmativo. Vai ser atento dentro e vai informar cruzando base de controle baixo para base do trapo. Luna 099, chame centro Recife, frequência 125, décima 1, alterno no 33, décima 95. 251, 3395, 099, boa. 3395. 3395. Alfa-Lito 01, girando base, controle embaixo, travado, visual com tráfego na curta final. Solas 2-0, chame no 2-1, deixa eu falar. Solo é o Mono 2, Mono 1, na sua escuta. Boa noite, livre táxi até a Santa Juliette. Fica, Mono 0, vai então, chequei na 79. Livre, tá permitido, link 01. Boa noite, estou em Salvador, é o 317 da TAM, ponto 010, pronto, visual peronar. 3197, na aeronave mais um 33 da Costera, foi no mesmo, autorizado alinhar e manter pista 10. Afirma após a aeronave da FAB, está autorizado alinhar e manter pista no 0, TAM 1168 da Gol, está se aproximando da Juliette. Livre ingresso para o portão 11, porém, até o través do 08, onde deverá visitar uma viatura, forma que guiará a sua aeronave até o estacionamento. Cliente autorizado para o 11 até o través do 08, onde aguarda o follow. Afirma. Decolar, então a 108 mais. Decolar, 0317. 197, decolou 25, chame, vira 935, mandou. 935, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, 3197 da Tampa, passando 1300. Tá, 3197, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. Da EL, sem restrições ao 360, tá, 3197. Olimpo 01, girando base, contra embaixo e travado, toque e remete. Olimpo 01, centena, com 7 na altura, toque e remete, custa melhor. Livre, toque e remetido, Olimpo 01. Na curva final. Certo. Van 3262 autorizada chegada a mar. E desça para nível de voo 050, que é legal no 09. Então, 3662, autorizado direto e TAP. O RMT 129, não há tráfego a informar, informe novamente na final, da ser travado. Afirmativo, está ingressando no circuito de tráfego, informará na final contra embaixo travado, Olimpo 01. Controle da 317, autoriza o Code Bridge. Então, 3197, aguarde a coordenação com o centro. Aguarde na escuta, senhora, 397.

501 girando básico, trem embaixo travado, toca e remete. Gente, livre, vem para 1189, autorizado, toca e remete, tá 10. Livre, toca e remetida, o livro 01. Saída prevista pro Galeão. Já teve nossa autorização para onde ou não? Agora. Cópia. Copia. Copia. Afirmativo, amigo. Pode prosseguir. Autorizado para o Galeão. Nível de voo 360, APZULU 10, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo Bravo Charlie, conforme a rota do plano. Decola da pista 10, curva à direita, saída da EL, Leda, após bridge. Controle 119.35, torre 18.95, transponder 5435. Confirmo, 5433. Ok, 1971 está autorizado, Galeão 360, conforme plano de voo. Esmap é a saída. Decolando na 10, é, pedal. A saída vai ser da Elveda Bride. Decolando da 10, curva direita, conforme o plano, 1935 controle, 5433 responde. 1971. Correto, chame pronto para acionar. Camarada, obrigado, amigo. Livre, TAM 3662, número 1, na aproximação.